Eu quero dedicar essa música para todas as famílias aqui, em especial para o meu esposo, presente que Deus me deu, e para o meu filho Nicolas. Já não.